caros não vêm dos salves, vêm dos que ostentam placa de vigilância na propriedade pra proteger o Patek Philippe, a ilha particular. Fundar a época dos gambés licenciados pra matar o ciclo onde a barca enquadra, faz um levantamento pra milícia de gol, placa fria, gera 10 sepultamentos. O toque de recolher do governo de esquerda cria um retiro de arrasados pelos estágios da perda. O torremi da BXP afeta a coronária do que implora exumação pra pura morte arquivada. Enquanto o rap põe gelo no balde da ostentação, alugam busão pros cortejos da assolação. Militantes sangram denunciando a justiça seletiva que criminaliza, condena, dizima a população empobrecida. A Síria se assustaria com 8 carros funerários saindo do mesmo bairro no mesmo horário. Em uma semana os protetores dos lordes brancos matam mais que a ditadura em 20 anos. No hit estamos, no challenger magnífico, na real enchemos macas, baús frigoríficos. Com sorte quando a 12 do paiol da PM engasga, formamos a fila do SUS por enxerto e plástica. Minha rima se junta ao clamor de justiça na cartolina pra ser outro ato de repúdio contra a era das chacinas. A era contemporânea com seus rifles e toca ninja deu luz no solo segregado. A era das chacinas depois das 10 todo excluído, vira alvo vivo, candidatos clá clá bum e velório coletivo. A era contemporânea com seus rifles e toca ninja deu luz no solo segregado. A era das chacinas depois das 10 todo excluído, vira alvo vivo, candidatos clá clá bum e velório coletivo. O pedido do secretário de segurança específico, soldados atenção sem testemunho e feridos. Abatam pelo cabelo, pela roupa, pela cor, só cuidado com a laje, com cinegrafista amador. Dá um vazio ver que ainda não fiz o escrito, com poder de evitar os enterros coletivos, impedir que os antigos vizinhos de rua depois dos booms se tornem vizinhos de sepultura. Meu sonho é ver na cova clandestina com estuprador os pedaços descompostos de uma pá de ditador. Também queria uma comissão de verdade e justiça pra julgar 19 milhões de assassinos racistas, assinaturas em condenações pelo recorde consumado de autópsia na faixa etária dos 15 aos 24. Cadê a presidenta que chora por universitário em prantos pelo favelado chacinado, pousando a porra do helicóptero presidencial pra visitar sobrevivente, recuperação no hospital. Só baixo minhas armas e deixo o combate com 90% das vagas das faculdades. Enquanto a representatividade for no índice de finados, muito é que vai ter pesadelo com Eduardo. Na era moderna iluminista pede igualdade, na era das chacinas pedem restos mortais pras autoridades. A era contemporânea com seus rifles e toca ninja deu luz no solo segregado. A era das chacinas depois das 10 todo excluído, vira alvo vivo, candidatos clá clá bum e velório coletivo. A era contemporânea com seus rifles e toca ninja deu luz no solo segregado. A era das chacinas depois das 10 todo excluído, vira alvo vivo, candidatos clá clá bum e velório coletivo. Irmão, se sair do atentado de elite com vida, cuida dos ferimentos em casa, não vai na clínica. Se foi internado, assinou o suicídio. O plantonista liga pros vermes, terminar o serviço não existe. Humanidade, juramento de Hipócrates. Quando o choque povolêmico sufoca o pobre, o avanço de nossa era é celular com cartão de memória que armazena o giga de sumiço das capsas predatórias da Suno PM. Chefe do time que destrói sem constrangimento a cena do crime. Colhemos as tragédias do plano de higienização, por cá nunca entramos nos comitês com granada na mão. Se pudesse bloquearia o patrimônio do governador pra dividir com os degradados pelo terror. Como não dá impresso a voz pra garganta silenciada pela 762 com rajadas sequenciadas pra mãe que enfrenta promotores armada de foto que com sua luta evita outros atestados de óbito. Meu crítico pode negar as traçantes do extermínio, mas não afirmar que pertencemos a uma pátria, um hino. Se é excluído não conhece a democracia, muito menos a alegria representada na alegoria. Assim que a quadra receber caixões no lugar de torcida, se sentirá como eu na era das chacinas. A era contemporânea com seus rifles e toca ninja deu luz no solo segregado. A era das chacinas depois das 10 todo excluído, vira alvo vivo, candidatos clá clá bum e velório coletivo. A era contemporânea com seus rifles e toca ninja deu luz no solo segregado. A era das chacinas depois das 10 todo excluído. Vira alvo vivo, candidato aos clac-clac-bum e velório coletivo.